Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 370, gravado em 19 de julho de 2024. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias da última quinzena, não é mais quinzena ou semanas, mas agora fechou, da última quinzena. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Sim, o nosso... Como é que é? O nosso café, ele é livre, né? A gente traz notícias da última semana, da última quinzena, traz notícias se precisar de mais tempo, se for o caso, se for relevante. É, exato. É o café, do contexto, né? É o momento do café. Tem que se divertir um pouco. Esse é o nosso momento. Pega o seu café, a sua água, o seu chimarrão, sua bebida preferida e vem conosco para entrar em contato com a gente, enviar suas críticas. É muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com. Ou, se preferir, também pelo @segurançalegal no Twitter/X e no Mastodon, no @segurançalegal@mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto de Segurança Legal? Acesse o site apoia.se/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios você receberá lá o acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. E, Vinícius, eu gostaria de destacar para os ouvintes, né, que é o apoio para nós, ele é bem importante, viu, pessoal? Porque, né, ajuda a manter todo o custo também, né, do podcast, enfim, material e tudo mais, nosso tempo, também parte do nosso tempo. Mas é importante dizer que a gente teve uma mudança aí, né? Porque a gente recebia apoio pelo PicPay e pelo Apoia-se, muita gente migrou para o PicPay, só que o PicPay decidiu nos deixar na mão e muitos outros criadores de conteúdo, então o PicPay parou de receber apoios por lá, e basicamente o pessoal, a grande maioria do pessoal que foi pro PicPay não voltou pro Apoia-se, né? Então a gente pede, se você ainda não apoia, considere apoiar um projeto independente de produção de conteúdo, isso é importante, né? E também, se você apoiava, foi pro PicPay e não voltou pro Apoia-se, considere voltar também a apoiar lá pelo Apoia-se. O seu apoio é muito bem-vindo e é necessário para que a gente continue mantendo esse projeto. Fica também a indicação do blog da Brown Pipe. Então, se você, algumas dessas notícias, se você quiser se manter sempre atualizado, fique lá, você consegue fazer lá o acompanhamento delas pela via do blog da Brown Pipe. E também você consegue se inscrever no mailing semanal para receber as principais notícias aí toda semana na sua caixa de e-mails. É tão antigo isso, né, Vinícius? Mas enfim. Na sua inbox. A gente deixa também a indicação da série de vídeos que começou com uma série de criptografia do Vinícius lá no YouTube, mas ele também já ampliou para alguns outros temas nessa semana. O que foi, Vinícius? Na real, assim, a ideia é trazer sobre segurança da informação e tal. Agora eu tô vendo, tô descabelado. Isso aqui não é penteado novo, não, viu, gente? É descabelado mesmo. Você é jovem, Vinícius. Sou jovem. Seguinte, a gente tá com aquela ideia de se aproximar mais, né, dos nossos ouvintes, né, do Segurança Legal, quanto da comunidade de pessoal que estuda segurança na informação e tal. Então, como a gente tem essa veia, isso tá no nosso sangue, né, Guilherme? Essa coisa de ser meio professor e tal. E juntando essa questão da gente se comunicar, aproveitando o canal do Segurança Legal, que já existe há alguns anos, né, como podcast e também no YouTube, a gente já tava pensando em fazer isso há algum tempo, que era falar um pouco sobre... Assim, compartilhar informações ou sobre segurança da informação de uma maneira mais didática, bastante franca, né? E de tal forma, assim, que a gente ajude ainda mais a compreensão dessa área, né? E a pegada lá é ser uma coisa mais leve para eu conseguir fazer, uma coisa, ela não é... Eu consigo ficar um pouco mais natural, digamos assim, tá? Ela tem um roteiro, não tem um roteiro muito fechado. Eu posso até... mudar um pouco o caminho conforme o pessoal se comunica comigo ali, vai pedindo outras coisas, vai colocando dúvidas, então interage ao vivo ali comigo. E a gente já falou sobre criptografia, a gente fez 3 lives sobre criptografia. Eu fiz uma agora, dessa terça-feira, foi sobre os objetivos da segurança da informação, que, aliás, a gente vai usar hoje aqui para ver o que é um incidente de segurança ou o que não é, né? Muito bem. Eu comentei sobre isso lá e... Eu estou organizando uma outra agora sobre ataque, sobre ameaças, impacto, controle e vulnerabilidades, que vai ser, sem ser na próxima terça-feira, que eu não vou estar aí, na outra terça-feira. E assim a gente vai avançando com os diversos assuntos aí, temas que nós temos planejado e que o pessoal pode eventualmente nos solicitar ali por meio do contato com Segurança Legal. Fica o convite, então, para você que nos ouve também. Se você já está nos vendo no YouTube ou nos ouvindo no YouTube, é só ir ali no canal ao vivo, na aba ao vivo, que você consegue ver os vídeos gravados pelo Vinícius. Bom, Vinícius, vamos começar então com... Em geral, a gente começa falando sobre proteção de dados, sempre, né? Tradicionalmente, acabou se firmando essa tendência aqui. Ah, vou quebrar isso aí logo, logo, no próximo episódio. Não tem problema, pode. Aqui é livre coisa. Mas é que, assim, o que que... Teve duas coisas importantes, né? Dois momentos importantes aqui para proteção. Na verdade, três, né? Mas nós vamos quebrar aqui. O primeiro é que se firmou, né, o dia aqui no Brasil, dia 17 de julho, como o Dia Nacional da Proteção de Dados. Né? Tem até um projeto de lei, que, salvo engano, acho que ainda não está, né, na Câmara, mas foi aprovado no Senado, até onde eu me lembro, não fui atrás ali, mas é que fixava o dia 17 de julho como o Dia Nacional de Proteção de Dados, que é justamente o dia do aniversário do Danilo Donezo, nosso amigo Danilo, que completaria 54 anos hoje, em 2024, então fica... Né, enquanto efemérides aqui, né? Vinícius, assim como o pessoal do xadrez verbal coloca. Hoje é dia 19. Não, eu falei dia 17. Ah, não, tá, não, hoje. Tu disse hoje. Tá. Não, dia 17. Tá, 17. Ah, sim, ele completaria 54 anos no dia 17. Hoje é dia 17. Hoje é 19. Mas sim. Apenas para ficar marcada essa data aqui, que é uma data bastante importante aqui, né? Para nós brasileiros. Sobre o Dia Nacional da Proteção de Dados. Bom, o outro tema, ele é um pouco mais complexo aqui. Nós tivemos nessa semana o anúncio de uma ação bilionária do MPF e do IDEC contra a Meta. Então, ambas as instituições ajuizaram esta ação civil pública contra a Meta, buscando uma indenização de 1,73 bilhões de reais por danos morais coletivos. Eles publicaram, inclusive, a petição inicial dessa ação civil pública, uma petição inicial de 239 páginas. E teve como fundamentos principais aqui, e eu já vou colocar também, porque o ponto dessa ação aqui é que ela uniu na mesma ação argumentos contra a Meta e argumentos contra a própria ANPD. Então, o Ministério Público achou, né, entendeu ali junto com o IDEC, que eles deveriam também mover uma ação contra a ANPD, mas na mesma ação, que me parece que acaba sendo um problema processual ali, mas enfim, depois eu comento sobre isso. Então, quais foram, o que eu quero destacar aqui é os fundamentos principais da ação ou dos pedidos contra a Meta e contra a ANPD. O ponto principal aqui é que teria havido uma falha de informação nas alterações realizadas lá em 2021 no compartilhamento de dados do WhatsApp com outras empresas do grupo Meta. Isso ocorreu em 2021. Então, quais são os fundamentos aqui? É que essa falha de informação teria envolvido o fato de eles não terem informado adequadamente para os usuários quais os dados seriam compartilhados, quais as finalidades de compartilhamento desses dados entre as empresas do grupo e problemas também em relação às bases legais. Eles notaram que houve uma diferença na qualidade das informações da versão em português da política da versão para o inglês, né? Ou seja, a versão em inglês seria mais completa e a versão em português teria menos informações. Então, por conta disso, houve uma falha de informação, portanto, violando aí o princípio da transparência da LGPD, e por conta disso, somente este problema de falha da informação já seria o suficiente para, segundo eles, fulminar todos os tratamentos por eles promovidos. Depois, eles consideraram também que houve um compartilhamento de dados excessivo e desproporcional, violando, portanto, o princípio da necessidade, né? E também está relacionado com o fato da política não esclarecer adequadamente. Então, essas duas coisas estão juntas. Também envolveu a escolha de uma hipótese inadequada para o tratamento. A meta escolheu o legítimo interesse, mas, segundo o Ministério Público, não se poderia ter utilizado essa hipótese de tratamento, que é, na verdade, um grande problema da escolha do legítimo interesse, porque você precisa passar por um teste de legítimo interesse para demonstrar que o interesse sustentado ali do agente de tratamento, ele pode ser colocado sobre o interesse do próprio titular. Então, eu tenho até questões relacionadas aos próprios direitos fundamentais dos titulares, que não podem estar sendo violados, porque se ele não passar nesse teste, eu não poderia, né? O agente de tratamento não poderia usar o legítimo interesse, deveria usar, por exemplo, um outro, né? Sei lá, o consentimento aqui nesse caso. Então, haveria também até uma alegação de que eles teriam sido forçados, né? As pessoas teriam sido forçadas a aderir a essas novas regras. E que essas práticas todas violariam os direitos fundamentais à proteção de dados dos titulares, né? E também a violação dos direitos dos usuários enquanto consumidores, porque a mesma relação pode demandar tanto a proteção pela LGPD quanto a proteção pelo Código de Defesa do Consumidor, e daí a união do Ministério Público e do próprio IDEC, né, contra a Meta nesse sentido. Porque qual era o objetivo, na verdade, e os riscos que o Ministério Público e o IDEC colocaram? Que esse compartilhamento de dados irrestrito entre as empresas do grupo Meta permitiriam avançar sobre as possibilidades de perfilização dos usuários, de forma que você poderia conseguir pegar dados mais ampliados de localização, contatos frequentes, horários de uso, com quem você se comunica, mesmo que não envolva a mensagem, mas... Poxa, saber com quem você se comunica é um negócio que pode trazer uma série de inferências adicionais ainda sobre o comportamento das pessoas, e isso aumentaria a capacidade ou possibilidade da Meta, por exemplo, vender mais publicidade, né? Então, esse é o ponto aqui relacionado do Ministério Público contra a Meta. Só que o Ministério Público decidiu ir também contra a NPD, diante do que eles chamaram de problemas institucionais e diante do fato de que eles, Ministério Público, apontaram que haveria violações da própria NPD nesse caso. E aí a questão é curiosa, porque eles iniciaram, quando se iniciou lá em 2021 essa questão contra a Meta, era um grupo, um quarteto de instituições. Eles chamam, inclusive, de quarteto de instituições aqui, que era o Ministério Público Federal, CAD, Senacom e a NPD. Eles estavam atuando em conjunto. E essa é uma peculiaridade do nosso sistema brasileiro de proteção de dados, que permite, além da NPD, que outros órgãos atuem também. A lei abre essa possibilidade aqui, é uma peculiaridade, né? Talvez difira um pouco de outros países, mas enfim, é uma nossa peculiaridade, tanto que na época eles promoveram uma recomendação conjunta pro Meta. Só que a partir de 2022 começaram a haver discordâncias entre esses grupos, e a NPD lá em 2022 emite uma nota técnica bem fundamentada, é necessário dizer, em que eles se posicionavam contra, ou melhor, em que eles se posicionavam de forma contrária ao que o MPF estava sustentando, e a NPD sustentou nessa nota técnica que as práticas que o WhatsApp tomou em resposta às recomendações deles seriam suficientes e, portanto, as atividades estariam adequadas, né? Então, porque foram dadas diversas recomendações e a NPD olha para essas recomendações e diz: tá bem, eles cumpriram as recomendações que foram feitas. Só que o MPF, ao que tudo indica aqui da leitura dessa petição inicial, começou a discordar disso. Teve outras questões também, que, segundo o MPF, a NPD passou a negar o acesso ao conteúdo do processo administrativo que vigia lá. Na sua justificativa diante do sigilo comercial e industrial, o MPF discordou disso, né? E aí traz lá uma argumentação em relação ao princípio da publicidade administrativa. Mas, por outro lado, a própria LGPD traz essa possibilidade, essa cláusula aqui de você proteger o sigilo comercial das partes. O MPF diz: não, mas poderia ter divulgado só uma parte, não sei o quê. E o MPF ainda apontou que houve uma imobilidade da NPD nessa com postergação de análises e que eles teriam deixado de investigar a fundo. E veja, tudo isso eu estou dizendo nas palavras do Ministério Público. Né? Então, enquanto pedidos aqui em relação à NPD, eles, entre outras coisas, solicitaram, eles querem submeter ao judiciário a atuação da NPD, e ele recomendou que o MPF recomenda que se crie uma regra sobre sigilo nos processos administrativos para permitir o acesso mais aberto a esses processos administrativos. Então, basicamente, eu sei que eu estou falando bastante aqui, mas basicamente para colocar, porque a petição inicial é muito grande, né? Então vai ficar lá o link, você pode ler depois se quiser. Então, o que eu gostaria de terminar falando o seguinte aqui. Primeiro, que a gente não vai fazer nenhum juízo de valor aqui sobre o caso, a questão é muito complexa, né? Então a gente não vai se posicionar nesse sentido aqui. Assim, falta informação, né, Ilen? A gente tá vendo de fora a coisa, né? Exato. Então assim, falta um pouco de informação, porque o que dá pra ver claramente aí, eu li a matéria quando tu me mandou, né? Acho que faz uma semana isso, foi a semana passada. O que dá pra ver claramente que existe um conflito, existe uma discussão aí, né? Sim, entre os órgãos, né? Entre os órgãos, é mais MPF. E no final da notícia que me passou, e ainda o pessoal ainda comenta, ficou uma coisa estranha, assim, meio que eles citaram um trecho do documento em que o MPF diz que se a NPD quiser ainda, uma coisa aí, cara, me soa aquilo muito estranho, pra dizer bem franco. Uh-huh. Se a NPD quiser ainda fazer parte do polo ativo, né? Do polo ativo, ou seja, meio que assim, deixar entre aspas de ser ré pra, né? Pra entrar no. Pra juntar junto com a gente e contra o WhatsApp, né? Uhum. Então, é um pouco estranho, assim, eu não sei, é que eu não sou dessa área, né? Tu que conhece muito mais do que essa área, obviamente, pela formação e tudo. Mas não é uma coisa muito comum de ver escrito daquela forma, né? Eu achei estranho. Não, eu também achei estranho. Tá rolando ali, Eu achei estranho. Eu acho que na verdade, eu acho que deveriam ter duas ações aqui. Uma ação, se o MPF quisesse se opor às ações da NPD, eu acho que ele deveria fazer isso mediante uma ação própria, e não colocar isso junto com a ação contra a Meta, porque me parece que são pedidos diferentes aí, né? Acho que uma questão de organização processual aí, que é um outro tema, né? A gente sabe e a própria NPD se coloca que eles têm um órgão que ainda está, por incrível que pareça, né, com falta de recursos, ainda em formação, eles estão sempre apontando isso, precisamos de mais recursos e tal. Então tem esse aspecto aí. A própria NPD também tem se posicionado no sentido de que ele quer ser, pelo menos no início, um órgão mais orientador, né, mais uma atuação de informativa. Então você tem uma série de documentos que estão sendo criados pela NPD, inclusive essa semana aí o do regulamento do encarregado, né? Mas isso também reflete um pouco e também demonstra um pouco sobre como é o nosso sistema de proteção de dados brasileiro, onde você tem diversos entes aí podendo atuar em conjunto com posições divergentes, né? E diante dessas posições divergentes, o MPF avoca para si uma das competências que ele tem, que é de ser um controle externo da administração pública. Então ele também pode realizar esse controle externo. Não sei se a melhor forma seria concomitantemente, junto com a ação contra a Meta, porque me parece que coloca uma certa, algumas fricções ali que podem prejudicar o andamento dessa ação. Mas enfim, fica aqui a informação, né, sobre essa ação. Acho que o mais importante aqui acaba sendo o valor, né, 1,7 bilhões aqui de reais, né? Mas enfim, vamos aguardar aí para ver como essa questão vai se desenvolver ao longo do tempo, e demonstra aí, traduz talvez um pouco da complexidade e das características do nosso sistema de proteção de dados brasileiro. Eu quero ver se mantido esse valor aí, quero ver se vai ser pago. Mas enfim, é outra coisa. É outro problema. Guilherme, milagre que a gente... Não, milagre não. né, que a gente tá, gravando hoje, né? Uhum. Pelo menos eu acho que o Discord e nem o Craig lá que a gente usa pra gravar no Discord e nenhuma outra coisa que a gente tá usando aqui tá dependendo de algum servidor Windows rodando o CrowdStrike. Uhum. Senão a gente ia tomar um strike também. Eu não sei se todos os nossos ouvintes acompanharam, mas essa notícia é de hoje, tá? É. A coisa começou hoje de manhã, um apagão mundo afora com relação a alguns serviços que simplesmente saíram do ar. O que chamou mais atenção, obviamente, são serviços que ficam visualmente expostos, né? Ou que atingem diretamente os usuários finais. Então, o que chamou mais atenção aí foi, vocês veem fotos do quanto é lado, é de painéis de aeroportos, aqueles painéis que informam o voo de chegada, uhum, saída e tudo mais, com uma tela azul em várias partes do mundo, tá? Não é em um país específico. Companhias aéreas, mundo afora, cancelando voos, tá? Só nos Estados Unidos, a Delta, por exemplo, que é uma das mais conhecidas, e outras duas ou três, estavam, assim, o que estava no ar, estava no ar, os aviões, né? Uhum. Os voos que não tinham saído, não iam sair. E não tinha previsão de retorno, tá? Uhum. E nós tivemos hospitais fora do ar, os plantões de hospitais também parados, cirurgias canceladas, gente com problema de acesso a banco, todo tipo de serviço. E o que é que aconteceu? Dá pra isso acontecer? É alguma coisa da guerra da Ucrânia? É algum ataque, né, de algum hacker chinês ou coisa parecida? Não, gente. O que aconteceu foi o seguinte. Vários sistemas, né, que estão rodando especificamente em Windows, mas o problema não é do Windows, o problema não é da Microsoft, tá? Vários sistemas, eles têm um software de uma empresa chamada CrowdStrike, que é, né, segundo tudo que eu levantei aqui, a líder mundial em soluções de segurança para servidores e tal, Windows mundo afora e outras coisas mais. Bom, então eles... Vocês imaginam então que eles... Imaginam que eles atendem diversas empresas, empresas grandes, tá? Que rodam, entre outros sistemas operacionais, alguns servidores Windows, né? E esses servidores Windows estavam com esse software deles, tá, de segurança, e eles enviaram para todos os clientes deles, eles enviaram uma atualização de segurança, tá? E essa atualização, ao que tudo indica, ou seja, novas informações podem surgir depois dessa nossa gravação, tá? A gente tem as nossas referências aqui que a gente vai compartilhar com vocês, aliás, deixa eu até botar algumas aqui na tela, que vocês vão encontrar lá no nosso show notes. Ao que tudo indica, foi um driver que eles subiram e o driver tava com... ele não tava íntegro. E aí, esse driver, ao ser instalado nas máquinas, Fazia com que o Windows, né, o Windows rebootava, né, com a instalação do driver e não subia mais. Aparecia uma tela azul, tá? A blue screen of death, né? A tela azul da morte. Aparecia que mudou ao longo do tempo, né? É, mudou ao longo do tempo, mas continua azul, tá? Isso deve ter alguma relação com Grêmio ou coisa parecida, no ponto de vista negativo ou não. Eu acho que não. E aí... Sim. E aí eles... o sistema simplesmente sai do ar e a máquina não boota mais. Então vocês imaginem talvez milhares, não se sabe ainda o tamanho, né, o alcance da coisa, a gente sabe dos efeitos, mas não quantos servidores foram atingidos por isso. Mas esses servidores Windows simplesmente não bootam mais, tá? Então boota, entra na tela azul. Aí, cara, o que que aconteceu? Então ficou um monte de gente fora. Então se imagina, hospital, banco, aeroporto, companhia aérea, não tem check-in, não tem, assim, um monte de coisa fora, tá? O que que aconteceu? Como é que se resolve isso? Bom, já se sabe o que causou o problema, já se sabe qual foi o driver. O que deve ser feito agora é uma ação manual para remover o driver. Então, máquina por máquina atingido por esse negócio, Vai ter que ter uma ação manual na máquina para remover o arquivo que está causando problema e a máquina tem que ser rebootada. Em alguns casos, são necessários até 15 reboots para a máquina voltar ao normal. Tô te falando, tá nas nossas notícias, não tô inventando isso. Tá? Em alguns casos é necessário até 15 reboots até a coisa voltar para a situação normal que ela estava, tá? Bom, então dá para imaginar o tamanho da confusão que foi gerada. Tá se falando em um maior incidente, tá? Agora vamos entrar, eu vou chamar de incidente de segurança, tá? Uhum. O maior incidente de segurança que a gente teve em 2024, e dependendo talvez da história, talvez, né? Uhum. Assim, em termos de escala. Mas duas coisas chamam atenção aí. Duas não, várias coisas chamam atenção. Uma delas, o pessoal está dizendo, a própria empresa está dizendo que não se trata de um cyber ataque, tá? E não se trata de um incidente de segurança. Primeiro, concordo que não se trata de um cyber ataque. Claro. Desde que aquilo que eles falam que é verdade, ou seja, eles cometeram um erro e subiram um driver baleado por Windows, tá? Então houve um erro. Tá, até tem uma trend no Twitter que é do pessoal que virou trend essa semana. Hoje? Essa semana? Hoje? Hoje. Do pessoal fingindo assim: ah, primeiro dia de trabalho na CrowdStrike. Meu primeiro código, vai ser muito legal. Não sei o quê, né? Então, concordo que não seja um ataque cibernético, porque não é alguém fazendo isso com uma intenção de causar um denial of service, uma negação de serviço, que foi efetivamente o que a gente está vendo. Ou seja, um monte de sistemas saindo do ar gera negação de serviço, afeta a disponibilidade desses sistemas. Bom, aí justamente voltando à questão dos atributos de segurança, que procura agora aqui no canal, depois de assistir agora aqui esse nosso episódio, lá na abinha ao vivo que o Guilherme falou, gravei a live de terça-feira, foi sobre atributos da segurança, objetivos da segurança. Um dos fundamentais objetivos da segurança, junto com confidencialidade e integridade, é disponibilidade. E eu acho que não há dúvida de que a disponibilidade foi comprometida nesse incidente. E repito agora, eu estou chamando de um incidente de segurança. Eles dizem que nem sequer um incidente de segurança foi, tá? Mas não, definitivamente eles estão errados, né? Sim, tá errado. Definitivamente, é um incidente de segurança, claro. Causado por uma ação não maliciosa, provavelmente humana, né? Uma ação humana não maliciosa, mas é um incidente de segurança. A disponibilidade foi afetada. Dentro do que foi colocado, confidencialidade não, ou seja, simplesmente a máquina não boota, então ficou até mais seguro as informações, ficaram até mais seguras, ficaram inacessíveis, né? Então, ainda mais, menos chance de vazamento. Mas a integridade em tese, os dados estão todos lá, só o Windows não boota, né? Não deve ter corrompido nada, em tese. Mas, a disponibilidade, com certeza, foi pro beleléu. Então, sim, meus caros, a CrowdStrike pode dizer 3 mil vezes que isso não é um incidente de segurança, mas é. Pode não ser um ataque cibernético, concordo que não seja, mas é um incidente de segurança. Eu posso fazer uma observação, Vinícius? Não. Pode fazer sim, vai lá. Eu acho que isso é um pouco um vício que na área de proteção de dados se tem, assim, né? Porque você precisa, para lidar com proteção de dados, conhecer bem os atributos. Né? Sim. Os atributos de segurança que se transformam, quando a gente migra eles para o direito, quase como se fossem bens que também são protegidos, ou facetas da informação que também são protegidas pelo direito. E aí o pessoal da proteção de dados acaba tendo, e acho que todo mundo, né, acaba se fixando muito mais no atributo da confidencialidade para lidar com aspectos de... para relacionar com incidentes. Então, esse cacuete seria... Eu só percebo um incidente quando a confidencialidade é violada, portanto, quando há um vazamento. Né? Só que, para no âmbito do tratamento de dados pessoais, de tratamento de atos de forma ilícita, e também para consideração de um incidente, qualquer incidente que afete qualquer um dos atributos de dados pessoais será considerado um incidente também para fins de LGPD. Em qual sentido? No sentido de que se os dados forem perdidos, vamos imaginar uma hipótese aqui, Vinícius, em que esse incidente cause a perda de dados, além da, né, de uma indisponibilidade temporária, a perda definitiva de dados. Bom, sim. se o titular dos dados não consegue ter acesso aos seus dados pessoais, isso também é um incidente de segurança. Em geral, claro, quando, como eu falei antes, né, quando eu tenho uma situação em que eu também tenho um serviço prestado em que o titular de dados pessoais também é um consumidor, eu tenho duas afetações, né? Posso ter afetação ao serviço em si, né? E aí, dificilmente, que é o que provavelmente vai acontecer, né? As empresas não vão poder alegar um caso fortuito aí. Por quê? Porque esse é o que a gente chama de fortuito interno. São as escolhas dela lá, enquanto empresa, de utilizar ferramentas de segurança, por exemplo, que podem sim falhar, mas ela não pode dizer que isso foi um caso fortuito comparável, por exemplo, à enchente aqui do Rio Grande do Sul. Uhum. Então ela sim será responsabilizada, essas empresas todas, né, que causaram dano, sei lá, o sujeito perdeu o voo, ele vai buscar ali uma responsabilização e muito provavelmente vai conseguir, né, porque não vai poder, as empresas não vão poder utilizar aí o caso fortuito nesse caso, nessa circunstância. E ainda, se ela perde dados, bom, mesmo que não seja, para terminar, mesmo que não tenha sido afetada a confidencialidade dos dados pessoais, incidentes que afetem outros atributos também vão ser assim considerados enquanto incidentes, né, para a LGPD, e vão ter ali os possíveis efeitos, no caso, para essas violações, né, dessas violações. E curiosamente, eu já vou seguir na minha linha ali, mas curiosamente, nas notícias, as notícias dão conta de que a CrowdStrike admitiu o problema, óbvio, né? Tá, todo uh-huh. mundo sabe que... Mas não se desculpou, em tese, para evitar uma eventual responsabilização, achando que vai evitar uma eventual responsabilização com relação aos prejuízos causados. Porque a gente tem, aqui no Brasil, né, se sentiu bastante as coisas nos bancos. Uhum. Então, temos inclusive uma notícia do Convergência Digital, que também está nos nossos links lá, em que você vai encontrar... Já está no headline aqui, mas vocês vão ver que bancos tradicionais são os bancos que não são os bancos por aplicativo, né? E os bancos por aplicativo, né, eles sofreram pane no seu sistema. Ou seja, quem tinha infraestrutura rodando o Windows com os softwares da CrowdStrike instalados, tiveram problemas, né? Não que 100% dos clientes tiveram, mas foram atingidos por isso, né? Bom, Guilherme, aí, como eu disse, há vários pontos que chamam a atenção da gente nesse ocorrido, nesse incidente de segurança. Então, um deles é o pessoal não querer chamar de incidente de segurança, quando na verdade é um incidente de segurança, inclusive para a LGPD, como tu bem falaste, porque atinge a disponibilidade dos dados. Um outro aspecto que chama atenção é para quando a gente pensa em ambiente redundante, né? Por exemplo, quem tinha máquinas Windows no GCP, ou na Azure, ou no AWS, onde quer que seja, ou até on-premises lá, para ter redundância, e tinha o mesmo software instalado em todos esses pontos e com as mesmas políticas de atualização automatizadas, né? Uhum. Perderam ao mesmo tempo todos os seus ambientes, né? Se eles foram atualizados. Então, é interessante que quando a gente fala de criar um ambiente redundante, não é só redundância de equipamento, se a gente fala de coisa física, né? Uhum. Mas redundância de VMs ou, né, ou de recursos redundantes, e até mesmo em nuvens diferentes. Mas a gente também tem que pensar em credenciais diferentes, credenciais de acesso diferentes, porque, poxa, se eu perco um ambiente justamente porque alguém comprometeu credenciais de acesso administrativas, vamos supor, tá? Eu perco um ambiente... Se o outro ambiente está acessível e tem as mesmas credenciais, o que vai acontecer, né? Essa questão de atualizações, então, poxa, põe um delay de atualização entre um ambiente e outro, pelo menos, para que, se de repente o teu ambiente de produção, né, que está lá, hot lá, que está funcionando lá, se ele parar, tu tenha o teu segundo ambiente ainda no estado anterior, né? Mas daí, para isso, tu não pode deixar uma mesma aplicação, um mesmo fornecedor, como a CrowdStrike, com o poder de atualizar tudo ao mesmo tempo. Ela arrebenta, se dá um erro desses, como aconteceu agora, destrói a tua contingência, né? Então, quando se pensa em contingência, a gente pensa normalmente em duplicar recursos, né? Ou mesmo até backup, que faz parte também da brincadeira. Mas a gente tem que pensar também no sentido de, da questão temporal de aplicação, por exemplo, de atualizações nesses sistemas. Porque se dá errado uma atualização como deu agora, né, e eu estou usando a mesma solução de segurança em todas as minhas máquinas, eu vou perder tudo ao mesmo tempo. E aí, como eu disse, vai ter que ser feito manualmente. Cada máquina vai ter que ir lá, remover o arquivinho lá que os caras recomendam que você remova, reboot a máquina. Em alguns casos, a gente está falando de 15 reboots. Tá? Então, assim, é um caso que chama atenção por esses vários pontos. Né? Desde o pessoal querer admitir ou não a questão do incidente de segurança, a gente entender essa questão de cadeia de suprimento, né? Quando a gente interliga vários ambientes numa mesma solução que mexe nesses vários ambientes ao mesmo tempo, uhum. E a questão de segregação de ambientes. Né? E outra, né? Eu acho, não sei se isso é evidente para todos, mas os softwares não são perfeitos, né? No final das contas também é evidente que você teve esse incidente que foi mais visualizado, né? Mas claro que o uso de ferramentas de segurança evitaram muitos outros incidentes aí motivados, né? Quase sempre por atores mal intencionados, né? Então eu acho que tem esse aspecto também aí, né? De você, vou demonizar as empresas. Não, cara. Softwares têm erros, são feitos por humanos, vão eventualmente, por mais cuidados que você tenha, sim, a ironia é um software ou uma solução, melhor dizendo, né, de segurança que causou isso, né, causado por um software de segurança, né. E o impacto, o tamanho do impacto se dá justamente por causa do tamanho da empresa. O tamanho exato. A CrowdStrike é uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo nessa área. Então, ela tem centenas de milhares de clientes. Uhum. E aí, tanto que esse erro que eles cometeram sozinhos, tá, derrubou coisa no mundo inteiro. Assim, e aí causou esse apagão, né? Quando eu vi a notícia, eu achei, e pronto, né? Alguém ferrou com a internet, né? Uhum. Mas não foi isso, né? E meu segundo pensamento foi internet ou provavelmente uma das nuvens caiu. E aí levou meio eu também junto, pensei, né? Na nuvem. Eu também pensei na nuvem. Eu pensei que tinha acontecido isso. Mas não. Então foi especificamente em servidores rodando Windows e com o software da CrowdStrike instalado. A Microsoft não é a responsável dessa vez. A Microsoft estava com problemas alguns semanas atrás, acho que uma semana ou duas atrás, com relação ao 365. Tá? Uhum. Mas isso não tem nada a ver com esse problema de hoje. Tá? Então, a Nubank teve problema ontem ou anteontem, estava sumindo o investimento de todo mundo, tá? Estava conversando com uma pessoa, com a Dani, da nossa equipe aqui, uhum. Da Brown Pipe. Ela, de repente, assim, gente, sumiu as coisas de vocês também no Nubank? Ele assim, como uhum. assim? Não, sumiu para mim aqui o... Saldo. O investimento que eu tinha sumiu. Uhum. Aí eu fui olhar, eu olhei assim, não, para mim tá normal. Aí eu puxei para baixo para atualizar, tipo... Uhum. Sumiu também. Metade do valor foi pro Beleléu, sumiu. Aí o Matheus, a cartão da internet, tava o pessoal tudo reclamando no Twitter, no Twitter. Né? O pessoal reclamando que tava dando problema. Mas nada a ver com o que aconteceu hoje, é outra questão. Mas a gente tá cada vez mais dependente desses sistemas. E esses sistemas, esses softwares, né, como o da CrowdStrike, que atende uma quantidade muito grande de empresas e, consequentemente, acaba estando presente numa quantidade muito grande de servidores, nesse caso, Windows, das empresas com mais variadas, né, possíveis, os ramos mais variados possíveis, um erro desses causa um impacto muito grande. Hospitais pararam de funcionar. Claro. Pessoas foram mandadas de um hospital para outro porque elas não tinham condições de atender. A questão de atendimento e fichas de pacientes ficou tudo indisponível. Claro, imagina você desligar aleatoriamente computadores ao redor do mundo em todas as áreas possíveis. Esse é o ponto. E aí aquela coisa da nuvem, que parece aquela coisa abstrata, né? Uhum. A nuvem está na nuvem. Pois é, gente, deu pau na nuvem. Foi mais ou menos isso. Dá um problema num servidor, sabe-se lá onde, quando tu vê, tu é afetado na ponta e tu nem imagina, né? Mas é isso que acontece. Mas é normal, é do jogo. Agora, claro que a gente tem que pensar melhor aí com relação a permitir que um único software desses saia fazendo atualização massificada. Se isso tivesse sido feito pelo amor de Deus, né? Eles podiam ter um ambiente de homologação melhor, né? Faz um ambientezinho de homologação e vai dar pau. Para ali mesmo. Não faz o deploy para todo mundo, o resto do mundo, né? Então podia ter parado por aí. Mas enfim, foi bem... Talvez seja o maior desses incidentes aí que a gente tá vendo. Espero que a gente não veja maior que esse tão cedo, pelo menos. E eventualmente ao longo aí dos próximos dias e semanas a gente vai descobrir um pouco mais sobre as causas, porque eles vão ter que dar explicações, né? Afinal de contas, uma empresa com capital aberto, ela vai ter que se posicionar contra os seus acionistas. As ações dela caíram, mas ela é grande o suficiente para aguentar esse baque. Uhum, tá e bom. E aí, Guilherme? E a próxima? Ainda no âmbito de proteção de dados, né? Essa semana a gente teve o lançamento do regulamento sobre a atuação do encarregado, né? Que é o regulamento do encarregado, né? Regulamento do encarregado de proteção de dados pessoais, que é essa figura que a NPD indica, né? Que as empresas tenham. Claro, tem algumas exceções ali para agentes de tratamento de pequeno porte, mas... A exceção dessas é obrigatória, ou é obrigatório o apontamento desse encarregado ou dessa encarregada de proteção de dados pessoais. O teor dessa resolução, né, desse documento, né, ele não é novo, porque isso já estava em consulta pública, então a gente já tinha mais ou menos algumas pistas ali do que viria, né? Essa consulta pública, enfim, vem a NPD, analisa e consolida esses dados. A gente tem aqui um documento de 21 páginas, né? E basicamente o que ele faz? Logo no início ali, ele vai mostrar. Se você quiser mostrar, eu até. Esse link eu não tinha te mandado, Vinícius, aqui para colocar a coisa, mas a gente tem aqui o link do próprio do Diário Oficial, na verdade, né? Com documento, se você quiser ir passando aí. Então, o que que chama... Como é que esse documento ele é organizado? Primeiro, tem ali do artigo 1º e 2º as disposições preliminares, que basicamente é um glossário. Depois, eu tenho algumas recomendações ali dos agentes de tratamento a partir do inciso do artigo 3º, ou seja, que você precisa... A forma como você deve indicar o encarregado, perdão, dos artigos 3º, a 7º, que vai cobrir tanto como a documentação, como você precisa indicar, enfim, cobrindo tanto o setor privado quanto o setor público. Depois eu tenho os deveres do agente de tratamento. Isso aqui é bem interessante. Claro, antes ali eu tenho ainda, faltou o artigo 8º e 9º da indicação, da identidade, da indicação das informações de contato do encarregado. Mas é interessante a gente ver que, além de lidar com as atribuições do encarregado, esta regra também traz atribuições para os agentes de tratamento que contratam o encarregado. Ou seja, o encarregado vinculado sempre a um agente de tratamento, esse agente de tratamento precisa cumprir alguns deveres para, entre outras coisas, permitir basicamente o trabalho do encarregado. Essa é uma questão muito interessante, Vinícius, e sobretudo lá fora, eu digo lá na União Europeia, a gente tem uma série de decisões, inclusive no blog da Brown Pipe, aí você, né, até não peguei aqui, mas tem algumas decisões no sentido do agente de tratamento ter sido responsabilizado por não fornecer os meios necessários para que o encarregado trabalhe. E aí o artigo 10 desse regulamento faz justamente isso, ele traz, né, que o agente de tratamento precisa prover os meios necessários para o exercício das atribuições do encarregado, neles compreendidos, entre outros, recursos humanos, técnicos e administrativos. Portanto, lá fora já vimos empresas sendo condenadas por isso, né? O que que a NPD quer aqui? Ela quer, evidentemente, ela não quer, melhor dizendo, que a indicação do encarregado seja somente um ato pro forma, só para mostrar que tem. Não, não basta mostrar que tem. Tem que permitir que ele trabalhe, tem que dar as condições para que ele consiga realizar as suas atividades. Aí depois nós temos ali, a partir do artigo 12, características do encarregado, artigo 15, perdão, as suas atividades e atribuições. E aí coloca, repetindo até algumas coisas da própria LGPD, então se traz ali as suas atribuições, os deveres do encarregado, né? E ainda O que chama atenção também é a partir ali do artigo 18 sobre o conflito de interesses. A bolinha do meu mouse aqui parou, né? O scroll do meu mouse parou de funcionar. Mas, enfim. Isso que eu tô dando. Eu tô tendo que fazer aqui, manualmente. Se tu consegue acompanhar aí a tela que eu tô te mandando, tu tá vendo aí o documento. Sim. Então, que é um outro ponto também muito tratado nos documentos europeus, enfim, no Article 29, lá o EDPB, European Data Protection Board, decisões, ou seja, que eu preciso, além de permitir e trazer os meios para que o encarregado trabalhe, ou seja, não é só pro forma, não basta eu nomeá-lo e não dar os meios para ele trabalhar, a NPD está dizendo não faça isso, né? O que ele quer dizer aqui é que eu preciso afastar os conflitos de interesse. Ela traz ali algumas, me parece que o rol, ele não é um rol fechado, ele é um rol aberto, ou seja, ele exemplifica o que é conflito de interesses, não diz que somente o que está no artigo 19 são os conflitos de interesse, e que basicamente eu preciso dar autonomia e independência para que o encarregado possa trabalhar. E esse é, na minha opinião, um dos maiores problemas da atuação do encarregado, porque o encarregado, ele muitas vezes, ele vai incomodar a instituição. Eu acho que muitas vezes não, Vinícius. Acho que quase sempre. Que nem o pessoal da segurança? Que nem o pessoal da segurança, claro. Mais ou menos. Quem é mais chato? De pior, a gente podia fazer uma a gente podia fazer uma votação aí. O que é pior? O de pior ou o CSO? O CSO. Por quê? Mas por que que isso é assim? Porque eu sempre vou ter, eu diria, atribuições que são contrapostas, né? Eu vou ter tanto o CSO quanto o DPO como cargos que vão olhar para o negócio das instituições, vão dizer e vão apontar muitas vezes discrepância nessas intenções, digamos assim, né? Então, olha, você até pode querer fazer isso, mas se você quiser fazer isso, você vai, né, tá violando tais e tais princípios ou tais e tais regras aqui da NPD, assim como o pessoal da segurança, né, a segurança da informação de maneira geral, pode, ó, você quer colocar esse sistema no ar em 15 dias, mas se você, né, que nem a notícia aquela, não sei, acho que você não vai trazer, mas saiu esses dias aí numa palestra de um gestor de TI, acho que era gestor de TI, né? Ah, cara, sim. Bah, eu queria ter comentado, eu esqueci daquilo, cara, mas procura, calma, depois traz. Calma que eu puxo aquilo e trago pra nós aqui. Para aí que eu vou achar aquilo. Claro, aquilo aí até tomou ares quase assim de piada, né? O sujeito diz, não preciso falar com a TI, piada. Eu agora simplesmente coloco no ar. Deixa que eu vou trazer aqui. Peraí que eu já trago e comento. Então, eu acho que um dos pontos mais importantes aqui, tudo é importante aqui, né? Claro, a questão dos deveres dos agentes é importante, promover os meios, mas também evitar conflitos de interesse. Esses conflitos de interesse, sobretudo, vão se dar quando eu tenho conflito entre as atribuições, né? Então, por exemplo, o CSO e DPO sendo a mesma pessoa, o gestor de TI sendo o encarregado, ou seja, eu teria conflitos de interesse. Aí o parágrafo único do artigo 21 diz como eu devo afastar, mas o fato é que eu devo afastar, né? Há muitas outras áreas que lidam com o setor bancário, por exemplo, tem regras do Banco Central para lidar com conflitos de interesse, não somente nos aspectos de segurança e proteção de dados, mas também nos aspectos gerais da atividade bancária e financeira de maneira geral. Eu posso ter muitas situações de conflitos de interesse, e aí quando eu expando isso para conformidade bancária, eu vou ter questões como insider trading, o cara se utilizando de informações para ter ganhos pessoais, né? Então, eu acho que coloca-se agora e complementa-se agora com essa norma a atividade desse cargo tão importante, que é o cargo de encarregado de proteção de dados pessoais, né? E aí as empresas precisam ficar muito atentas a essas novas regras aqui, né? Justamente para, repito, além de afastar o conflito de interesses, não basta definir um encarregado, você precisa permitir que ele trabalhe. E aí é muito comum a gente ver empresas que não permitem que o encarregado trabalhe, né? Então acho que fica aí a notícia, alguns dos itens dessa resolução e o convite para aqueles que nos escutam de dar uma olhada no documento e de uma forma bem crítica, observar se a tua empresa está tratando e lidando adequadamente com essa questão do encarregado. Perfeito, Guilherme. Guilherme, eu vou fazer o seguinte, para não... Ah. Eu vou comentar rapidamente a questão da Rockyo e vou trazer daí o vídeo que eu tô com ele separadinho aqui, tá? Uhum. Que é interessante a gente trazer para emendar. No final do último vídeo que eu gravei sobre atributos de cibersegurança, da última live, né? Uhum. Atributos de cibersegurança, tá aqui no canal do Segurança Legal aqui no YouTube, tá? Na aba ao vivo, vai no episódio Atributos de Segurança, mas pro final, lá no finalzinho do episódio, o último assunto uhum. que eu acabo tratando ali, o Matheus vai fazer um corte depois, é justamente dessa questão, dessa lista de 100, de 9 bilhões, ou de 9.9, ou 10 bilhões de senhas vazadas, tá? E lá eu explico direitinho o que, quais são as preocupações, mas aqui eu vou dar só um resumo, então, pra você ir pra lá, tá? São 9.9 bilhões de senhas, sim, mas não é conta e senha, ou seja, não são contas de usuários com as senhas que o pessoal pode pegar e sair acessando por aí, tá? São 9.9 bilhões de senhas que vazaram em algum momento, de diversos vazamentos diferentes. A nova lista teria 1.5 bilhões de senhas novas. E por que eu tô falando teria ou seriam, tá? Porque eu baixei essa lista, fui olhar o que tinha lá dentro, tá? Eu já conhecia versões anteriores dela e tem muita coisa lá que não serve pra nada, tá? Tem muito lixo lá, tem muito hash que nem sequer foi quebrado, misturado no meio. Então, claro que não é mais da metade da lista, são poucas, eu fiz uma limpa na lista lá pra tirar essas coisas. E essas senhas que estão lá, né, são senhas de diversos vazamentos. Então você não se preocupe no sentido de ah, não, vou ter que sair trocando as senhas de todos os meus serviços, todas as minhas contas, porque alguém pode ter pego essa senha nessa, minha senha pode estar nessa lista e vou entrar na minha conta. Dificilmente isso vai acontecer, tá? Há vazamentos por aí que sim, tem o nome da conta e senha, e aí você tem que tomar cuidado. Existe um site chamado Have I Been Pwned, tá? Eu vou colocar o site aqui para vocês verem, mas eu vou colocar também no show notes. Ah, deixa eu compartilhar aqui a tela ligeirinho. Nesse site que você coloca o seu endereço de e-mail e ele lista para você quais foram os vazamentos nos quais o seu e-mail aparece. Tá? Uhum. Então é interessante, se apareceu aí sim, é bom que você troque a senha, principalmente se você estiver usando a mesma senha em vários lugares, tá? Essa lista que vazou, etc. Não é que vazou, ela foi compilada de vazamentos, tá? Essa lista, ela é bastante útil para um atacante fazer quebra de senhas, vazar de novos vazamentos. Tá? Então, vazou lá o banco de dados de um sistema, um site ou coisa parecida. O atacante vai pegar essa lista Rockyo 2024 e vai usar essa lista para tentar descobrir as senhas que estão ali naquele vazamento. Tá? Então, essa resposta rápida. Quem tem que se preocupar com isso é quem desenvolve o sistema e tem algum tipo de vazamento e a maneira como protege as senhas. E isso tudo eu explico no finalzinho do episódio Atributos da Cibersegurança, que está no nosso canal no YouTube. Okay? Posso só fazer uma observação outra aqui, Vinícius, que eu abri o meu Twitter aqui, logo veio uma... Na verdade, estava numa aba. Eu não fui ver o Twitter enquanto você estava falando. Eu estava trocando de abas. Eu sei que estava. Tá? Eu faço a mesma coisa que você está falando. E aí tinha uma conta que Felipe Regazio, que foi respondida pelo Diego Aranha, por isso que mostrou aqui, que ele fala que teve um apagão tecnológico porque a Microsoft lançou um update. Acho que talvez ele esteja desatualizado aqui, enfim. Ou acho que a gente não é, mas me parece que já está definido que não foi a Microsoft. Não foi a Microsoft, e sim. Ele diz, mais de 90% da infra de sistemas de tecnologia está em Linux. Que estamos vendo, no máximo, um tropeço tecnológico. Se um dia a kernel Linux fizer um update... Aí ele usa um palavrão aqui, aí sim teremos que nos preocupar. Aí o Diego Aranha diz, a diferença fundamental hoje em dia é que o Linux está no back-end. Depois de consertar, os serviços voltam rápido, ver os apagões da Amazon. Apagão generalizado no Windows nas pontas força o conserto de cada máquina individualmente, foi um pouco o que você falou antes, né? Dito isso, penso que a arquitetura de sistemas Unix impede essa lambança de software proprietário de segurança rodando em espaço de kernel. Tanto porque precisa menos, quanto pela separação mais rigorosa entre kernel e userland. System MD está vagarosamente degradado nessa vantagem, diz o Diego Aranha, é claro, né? Assim, eu vou respeitosa. Um abraço, Diego Aranha, nos ouvindo. Mas assim, eu vou discordar um pouco, porque é o seguinte. Quanto tu pode... Esse software, o CrowdStrike, Quando instalado, ele precisa de acessos de... admin. De admin, né? De acesso de baixo nível no kernel, né? Provavelmente até a ring zero, talvez. Mas enfim. Mas não é impossível, é bem, bem tranquilo, tu dar esse tipo de acesso para um software no Linux. Então, de repente, aconteceria a mesma coisa, vamos supor, tá? Que a CrowdStrike oferecesse um módulo lá para Linux, certo? E um módulo vinculado ao kernel, tá? Carregado junto com o kernel. Então, claro que o kernel tem uma série de separações, uma série de mecanismos de segurança e tal, mas se o usuário quiser, se o cara quiser dar acesso, ele vai dar. E amanhã ou depois dá um pau qualquer desses e o cara mete a mão num kernel, mete a mão num módulo e a máquina deixa de bootar, quantas vezes, Guilherme? Quantas vezes? Nós somos usuários de Linux há muito tempo. Há muito tempo. Quantas vezes já aconteceu de um software meter a mão num módulo do kernel e ferrar com boot? Pra mim, nunca. Nunca? Nenhuma vez? Ah, não, nem vê. Mas sim, talvez uma outra vez. Não, de esculhambar com a imagem de boot lá do kernel. Tá? E de repente, cara, não boota mais. É assim, é raro. Pra mim aconteceu algumas vezes, né? Mas as vezes que aconteceu, exigiu uma ação manual pra voltar a coisa. Então, tem a possibilidade, desde que se instale um único sistema que tenha acesso, né, as funcionalidades mais fundamentais ali do sistema operacional e possa modificar essas coisas de alguma maneira, a gente tem risco, sim, de um problema massivo envolvendo diversos servidores. É só... Eu acho que ele não diz que não há risco, né? Ele diz que há uma... ele diz que impede essa lambança de software não, proprietário de não, segurança rodando em espaço de kernel. Tanto porque precisa menos, quanto pela separação mais rigorosa entre o kernel e o user land. Cara, se colocar um software que gerencia um monte de máquina Linux, proprietário ou não, que tenha possibilidade de mexer como root lá nas máquinas, ele tem sim potencial de causar um problema idêntico, sabe? Talvez a gente esteja falando de coisas diferentes, mas ele tem um potencial, assim, é só tu instalar, é só tu instalar o software em tudo que é a máquina Linux que tu tens, e esse software, ela se gerencia pacotes, pronto. Só essa funcionalidade. Aí tu caca na hora de instalar um pacote de kernel lá, uma atualização de kernel, um Linux Image da vida, pronto, a máquina não boota mais. E aí? Eu tô me lembrando aqui, os problemas que eu tive foi que a minha partição lá do boot era muito pequena e aí quando eu enchi ele não bootava mais. Lembra disso? Sim. Não tem nada a ver com isso. Não, assim, não é por um processo de gerenciamento. Mas nota que isso aí é uma cacaca da atualização ali do kernel, que o Ubuntu faz isso, eu não verifiquei se outros fazem isso, mas ele vai mantendo, tem dadas situações ali que ele vai mantendo versões do kernel que não estão sendo utilizadas. Isso acaba entupindo o barra boot, depois o negócio não boota, dá um pau na atualização do kernel lá e não vai mais. Claro. E aí exige uma ação manual. Então, se tiver um gerenciamento centralizado, com acesso a tudo quanto é máquina, com a capacidade de modificar o sistema operacional de alguma maneira, tá, algum parâmetro do sistema operacional, pacote, alguma configuração de rede, ou qualquer coisa desse gênero, e o negócio expirou que, os caras mandaram um pacote, um script com um erro, por exemplo, ele vai tirar tudo do ar. Massivamente também. E como o próprio Diego Moreira, vai ser pior ainda, porque vai ter muito mais máquina atingida, se... Sim, enquanto infra, né? Enquanto Linux na infra, no back-end. Num único fornecedor que consegue, por sua conta própria, disparar uma atualização massiva nos servidores dos seus clientes, que foi o que a CrowdStrike fez. Tá? Mas enfim, né? Acho que tem bastante coisa aí. Tá. Bom, tá, eu vou trazer então, a pedido, eu tinha esquecido isso aqui, Guilherme, falei pra gente comentar, ainda bem que tu lembrou. Que isso aqui, meu Deus, deu pano pra manga. Cara, foi um evento que vocês estão vendo aí, foi um evento da Fiberbantec 2024, tá? Um consultor da Caixa Econômica, um cara que presta consultoria pra Caixa Econômica Federal, por esta razão, tá? Foi falar sobre inteligência artificial, tá? E acho que ele meteu os pés pelas mãos, sabe? Porque falou muita bobagem e o pessoal... Teve gente que se estressou, tem gente que... que é palhaçada, que é piada. Tem gente que ficou... O sindicato dos... Como é que é? Dos... Ah, os, do processamento de dados. Sim, de sim. Lá de São Paulo. Sim, de PD, né? É, o SINDPD, acho que é. Mandou um comunicado para a Caixa e a Caixa se manifestou dizendo: olha, não concordo com isso e tal. E o pessoal começou a criticar o sindicato e outros não. É uma zona, tá? Mas o que interessa disso aqui é o seguinte: me chamou muita atenção. O consultor colocou o seguinte: que com o IA, ele tirou. São palavras minhas, tá? Resumindo o que ele falou. Palavras dele. Ali, não, palavras dele. A maneira como eu vou colocar. Ah, sim, mas você está repetindo o que ele falou, não é o que você pensa, né? Não, não é o que eu penso. Mas a ideia dele, as palavras, como eu estou colocando aqui, são minhas, tá? Você pode conferir o quanto fiel estou sendo à verdade olhando você mesmo o vídeo depois, tá? O que ele disse? Que com o uso de IA, ele estava tirando a TI do loop. Né? Então, assim, ele conseguia resolver as coisas diretamente sem se preocupar com compliance, proteção dos dados e não sei o quê. E em vez de ter que pedir uma coisa para a TI e levar 15 dias para ver se pode, se a segurança permite, se proteção de dados dá, se vai ter compliance, não sei o quê, ele estava furando isso usando IA e dando os dados direto para IA e tal, sem ter que se preocupar com a TI. Isso gerou, a galera ficou... É que um aspecto, a pessoa ficou brava porque os profissionais de TI estão sendo desrespeitados e tal, concordo, etc. Acho que esse é um aspecto, ok. Mas o que mais me chamou a atenção foi um cara que dá consultoria para um banco falando que ele está mandando o compliance às favas. Mais ou menos isso, né? Ele disse isso. É. Tá? Então, assim, nesse negócio de compliance, de uso de dados, não sei o que, a gente pega e faz. Esse negócio de segurança, a gente põe a funcionar e depois a gente vê o que vai fazer. Cara, eu dizia isso como piada nas minhas aulas de segurança da informação. Como piada. E esse cara aí, ele é a personificação real dessa piada, que é esse lance de dizer que, cara, compliance não importa, segurança não importa, a gente faz, põe a rodar, depois a gente vai ajeitando. É assim, ó, palmas para o profissional. Mas eu acho que isso entrou, eu quero falar sério sobre isso, assim, porque é engraçado, né? Mas pelo absurdo, mas eu acho que... Sim, pelo absurdo mesmo. Esse senhor, eu acho que ele sabe que as coisas não são assim num primeiro momento, mas ainda assim ele verbalizou algo, e aí eu acho que esse é o ponto, né? É como as pessoas às vezes se traem, a depender do ambiente que elas estão, né? Mas as pessoas se traem dizendo, é o ato falho. Entendeu? Sabe quando você sabe que você não pode dizer aquilo, ou você... Mas você acredita assim, no contrário, assim você diz? Uhum. É? Por que que eu acho que isso é sério? Porque tá errado, o que ele falou vai descumprir. Veja, ele tá falando, ele não tá falando num mercado não regulado, ele tá falando num evento que lida com um mercado ultra regulado, inclusive em segurança da informação. Eu ia dizer altamente, mas sim, tu falou. Totalmente regulado. Então, se ele está dizendo isso, ele está colocando as instituições ali envolvidas num problema regulatório de descumprir regras do agente regulador, que é o Banco Central. Então tem esse problema, né? Agora, acho que o problema maior aí é que ele eventualmente está representando o que muita gente pensa. Mas sabe que tá errado. E sabe que não pode fazer. Mas Guilherme, e tu quer ver como é bem fácil perceber que tá errado? Tu pode fazer um exercício, pode ficar só no exercício. Agora, se você quiser fazer na prática, faça, tá? Depois chame Abraão Pipe pra ajudar. Não. Siga o exemplo, siga literalmente o que ele tá dizendo pra fazer. Põe sistema no ar sem testar. Uhum. Faz assim, desenvolve... Assim, ó, tenta atropelar os processos lá da TI... Tenta fazer o pessoal que diz, ó, pra desenvolver isso eu preciso de 30 dias, 60 dias. Faz o pessoal desenvolver em uma semana. Faz desenvolver em 15 dias. Manda o compliance às favas. Não se preocupa com segurança. E vamos ver o que vai dar. Porque depois a gente vê esses vazamentos de informações. A gente vê, né, a galera se virando com ransomware, como aconteceu esses dias, né, que a gente noticiou aqui. Então, assim, a gente vê o pessoal mexendo em conta bancária. Então, cara, é só pensar, é só fazer um exercício E antes de entrar numa discussão se realmente se os processos deveriam ser mais rápidos ou mais ágeis, ou se não são, por culpa de quem, que pode se discutir. Eu não vejo problema nenhum claro. Discutir isso. Claro, né? Acho sem que dúvida. É tranquilo, de boa, se é um exagero, se não há, né? Tem que fazer esse equilíbrio, aquela velha questão entre segurança e comodidade, segurança, né, e usabilidade. Então, claro. A gente sabe que quanto mais segurança, né, a usabilidade tende a ser prejudicada, né? Ah, tem que usar biometria. Aí tem que confirmar não sei o quê. Eu faço uma compra no site, tem que ir lá confirmar no celular. E não sei, tudo isso é um mecanismo de segurança que, de alguma forma, me atrapalham na hora de fazer uma compra. Que bom seria se eu dissesse, não, o número do meu cartão é 1234, pronto, compra feita. Uhum. Só que se for só assim, vai aumentar a fraude com relação a compras no cartão. Então, pode-se discutir isso, tá? Agora, achar, ou seja, quando o cara coloca uma ideia dessas de vamos fazer tudo de qualquer jeito e depois a gente vê para consertar, é só parar e pensar um pouco assim, tá, eu vou fazer isso? Sim, mas eu vou cara, destruir um negócio, né? Não, assim, talvez possa alguém mais inconsequente pensar assim, não, se der problema não é meu problema, aí talvez o outro pense, não, cara, se isso estourar vai ser no meu colo, não, eu não vou querer fazer isso. Então, é só raciocinar um pouco, cara, porque não faz sentido o que esse cara tá falando. Ele tá falando de expor as empresas a um risco de segurança e regulatório. Assim, absurdo. Incompatível com a... É idiota, cara. Incompatível. É. Não tem... Mas é como eu disse, né? No meu ponto de vista, assim, você... Do ponto de vista jurídico, é um absurdo, porque você tem regras obrigatórias para serem cumpridas, e aí... Ah, mas a empresa vai decidir descumprir regras obrigatórias? Claro que nenhuma empresa, sobretudo regulada, vai dizer que quer descumprir voluntariamente. Uhum. Mas talvez, e eu espero que ele seja o único, mas acho que não é... Ele simbolicamente ele traz, e eu acho que por isso que é mais sério, o que muita gente pensa. Dá voz a uma forma de pensar. Exato, porque lá no dia a dia faz isso, sabendo que tá errado, mas depois chega e diz: não, a gente tem que ver o compliance, olhar pra LGPD, né? É um pouco uma relação com a questão do encarregado, né? Ou seja, não basta eu ter encarregado, eu tenho que dar insumos para ele trabalhar, tem que dar meios para ele cumprir a sua atividade, né? Acho que esse é o ponto, né? Guilherme, olha só, cara, vamos subir no avião. Vamos aí a uns 2 mil, 3 mil metros de altitude. Tu pula, aí depois eu vejo paraquedas para ti. Mas vai, vai firme, pula. Então, assim, tu descumprir demandas regulatórias, não se preocupar com a segurança, depois que tu pulou, depois que a coisa tá rodando. E aí tu se dá conta que tá sem o paraquedas mesmo que tu precisa, aí bate o desespero. Como é que eu vou botar esse paraquedas no meio do caminho? Porque no momento que dá um incidente, no momento que dá uma qualquer confusão relacionada a um sistema que tem algum tipo de vulnerabilidade que não foi tratada ou alguma falha no cumprimento de alguma demanda regulatória, quando tu tá respondendo a coisa, tu começa a pensar, ah, por que que eu não tive isso? Por que que eu não... Meio como... Quando tu se pergunta assim, por que que eu não fiz o backup depois que tu perdeu o teu HD inteiro em casa, saca? Sim, sim. Ah, podia ter feito um backup? Podia, mas agora não adianta mais nada, entende? Agora tu vai ter que se virar, ver o que tu consegue recuperar ainda, ver o que dá pra fazer. Então, realmente, cara, segurança, cinto de segurança, tu põe antes, né, de um acidente, não põe depois, né? Então, e um paraquedas tu põe antes de pular, tá, gente? Não depois. Tem gente que faz depois, tem. Não, eu, né, nunca saltaria de paraquedas. Nem antes. Então isso nunca vai, né? Não sou o cara de esportes radicais. Não, quando vou fazer o seguro de viagem lá e pergunta, vai fazer esportes radicais? Eu marco, não. E não vou fazer mesmo. Bang jump, essas coisas assim, né? Radical pra mim andar. Elevador pra mim já é radical. Bom, a minha última aqui, Vinícius, seria como os países identificam as fake news. Opa! Na verdade, foi um relatório, um estudo feito pela OCDE, que investigou, que buscou investigar essa questão da desinformação de maneira geral, né, da verdade. E eles, com base nesse estudo que foi feito em 21 países, e que investigou, né, que analisou ali, o comportamento de 2.000 pessoas. Claro, é um tipo de estudo muito difícil de fazer, porque identificar ou não fake news depende de uma série de variáveis diferentes, né? Então é algo difícil de se medir, mas eu acho que eles foram bem aqui, né? Porque veja, o primeiro problema aqui é não basta a questão de uma atuação maliciosa dos seus emitentes. Envolve também as condições nas quais a desinformação vigora, né? E isso envolve até mesmo a própria questão da formação das pessoas, né? Então, eu te mandei um link aí pra mostrar bem no fim, tá, Vinícius? Só pra... A gente tá combinando ao vivo aqui. Porque tá. Eu caí nessa aqui. Hoje eu caí nisso aqui. Eu fiquei apavorado quando eu vi. Tá, então... me diz quando eu devo mostrar, então. Tá. Então, o que que aconteceu? O que que eles acharam ali nesse estudo, né? Algumas coisas. Primeiro, é que a capacidade de você perceber ou de identificar conteúdo falso ou enganoso não está correlacionada à capacidade que você acha que tem. Esse é um primeiro ponto. Ou seja, às vezes as pessoas acham que são muito boas em fazer isso, mas essa auto-percepção que você tem de ser bom nisso ou não, não afeta a realidade do conteúdo, né? Acho que talvez seja um pouco um Dunning-Kruger, né? Quando você acha que você é bom naquilo, mas nem sempre você é, né? Desconhecimento, né? Então, e no final das contas, acaba sendo, né? A regra acaba sendo de que as pessoas acham que elas são melhores em identificar fake news do que a sua capacidade real de identificar. Esse é o primeiro ponto medido. Primeira questão que eles chegaram à conclusão. Estou me assustando, mas continue. Eu, por exemplo, me acho uma pessoa boa em identificar isso, né? Apesar de ter caído nessa que eu te mandei aí. Depois, as pessoas identificam melhor situações de sátira do que de desinformação contextual. Aquela coisa de você pegar uma informação verdadeira, dobrar ela, ou omitir um pedaço, ou virar a informação para dizer uma coisa contrária do que ela quer dizer, né? O tema do conteúdo não afeta a capacidade de identificar a sua veracidade. Isso eu achei muito interessante, viu? Porque às vezes a gente é alertado pelo tipo de tema, né? Pô, quando for essa questão política aqui, de repente eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, mas nem sempre isso não é verdade, né? Segundo ele colocou aqui, né? O que mais que tem? Tem uma série de dados que eu tinha colocado aqui, enfim. Claro, ainda tem as questões metodológicas a se avaliar, eles mesmos colocam ali, né? Que a interface do estudo simulava postagens de mídia social, o que poderia afetar a própria forma como os participantes avaliavam esse conteúdo, né? E eles chegam à conclusão de que compreender a fonte das notícias é importante para estabelecer as estratégias. Ou seja, no final das contas, como é que os grupos da OCDE, né, os países da OCDE, vão lidar contra isso? E aqui eu vou ler um pedacinho que eu separei aqui, que eu achei interessante também. Países com as maiores porcentagens de entrevistados que obtêm suas notícias das redes sociais têm pontuações gerais mais baixas no TruthQuest, é o nome dessa... Né, da medida que eles fizeram. Inversamente, países com as maiores pontuações no TruthQuest também têm as menores percentagens de pessoas que obtêm suas notícias pelas redes sociais. Essa é uma descoberta contraintuitiva, dado que a interface do TruthQuest imita uma postagem de redes sociais. A priori, esperava-se que as pessoas que veem notícias com mais frequência nas redes sociais fossem mais habilidosas em detectar conteúdo falso e enganoso nesse mesmo ambiente, e isso não aconteceu. E aí, por fim, eu quero falar sobre a posição do Brasil nesse estudo, Vinícius. Porque o Brasil ficou em último lugar nos países medidos por esse estudo da OCDE. Tem aqui o gráfico? Tem algum gráfico no documento? Cara, tem, mas assim... Porque o que que... Eu só vou colocar os dois dados aqui, porque também a diferença entre o último e o primeiro, ela não é tão grande assim, viu, Vinícius? Não é um negócio 90% e 10% do outro lado. Não é assim. Como a gente poderia imaginar, né? Porque a gente vê tanta fake, vê tantas pessoas no Brasil, aqui, né, na internet, pessoas caindo e acreditando em coisas absurdas, que você poderia pensar, o Brasil está no último lugar e, portanto, nós praticamente não... Não é isso. Porque a diferença entre o mais bem colocado, que foi a Finlândia, que conseguiu identificar 66% das vezes o que é fake, e o Brasil, que conseguiu identificar 54% das vezes o conteúdo, é de 12% ali, né? 11%. Não, nem isso. Não, 12, né? 66 menos 54, 12. Eu tava acessando o Twitter enquanto tu falava. Porque, 12. É, né? Então, então não é uma distância absurda, mas é importante, né? E também essa questão do destaque, ou seja, quanto mais as pessoas obtêm suas notícias pelas redes sociais, isso influencia. E é a nossa realidade. E a nossa realidade, por diversas questões, eu acho que a gente teve um pouco essa contribuição, isso não, eu não lembro de ter visto isso no estudo, agora quem fala sou eu, né? Que é aquela questão do zero rating, que no Brasil funcionou muito bem, agora já estão querendo começar a discutir, rediscutir a questão, mas o sujeito ele não sai do WhatsApp, não sai do Facebook, entendeu? Ele fica no que ele recebe ali, então, potencialmente, isso pode ter interferido também para essa questão. Claro, aqui eles medem de maneira geral todos os países que se informam via redes sociais. Mas essa constatação de que se informar por redes sociais te torna menos apto a enxergar a desinformação e as fake news é algo muito importante para políticas públicas e sobre como os países devem se posicionar e lidar com a questão da desinformação, né? Mas fica aqui esta informação de que o Brasil ficou em último lugar, infelizmente, né? Eu não gostaria que fosse assim. Enfim. Tu quer que eu mostre agora? Mostra. Mostra. Deixa eu fazer a pergunta, Guilherme. Tu já vai entender por quê. Peraí. Vamos ver. Fake ou verdade? Ou verdadeiro, né? Ex, né? O Globo lá em Las Vegas, atingido pelo CrowdStrike. É. Que a gente tem aquela, o Las Vegas Sphere, né? Que Sphere, aquela mistura de cinema, cara, 360, muito, casa de show, cara, né? Ele é muito bonito, cara. Nossa, negócio. É uma casa de show, que também é um cinema 360, e teve um show do YouTube lá, né? E você consegue ver de fora, né? O que está sendo projetado nesse The Globe aí, né? E aí postar uma imagem nas redes sociais da tela azul lá do Windows sendo marcada. Quem tá falando que é CrowdStrike sou eu, tá, gente? Não é o que tem escrito aqui no site. Vou achar aqui. Verdadeiro ou falso, né? Pois é, então, aí teve essa do verdadeiro ou falso e, na verdade, eu caí nela, né? E aí esse pessoal aqui do Snopes fez um fact-check e considerou e verificou que, na verdade, era... Fake. Era fake. Né? Ah, mas esse é um bom fake, eu gostei desse. É um bom fake. É um bom fake. Não, é uma coisa assim, tipo... Não, aí os caras submeteram a imagem a um photo forensics pra verificar. Ou seja, ninguém vai pegar uma imagem desse negócio e vai fazer uma análise forense na imagem pra saber que ela é um fake. Porque, veja, ela é factível, né? É factível, poderia ter acontecido. Né? Não sei como é que funciona o sistema lá e tal, mas aparentemente... Mas é aquele cuidado, eventualmente nós vamos cair, e esse é o ponto, né? Porque na média o brasileiro só conseguiu identificar em 54%, é um pouquinho mais da metade, né? Enquanto que a Finlândia é o melhor, 66%. Mas de fato, cara, olhando aqui o gráfico, eu botei de volta o gráfico aí, a diferença é mínima, assim. É 12, né? É, assim, é 12%, mas é uma... Me assustaria se tivesse um pessoal identificando 70%, 80% lá na Finlândia, que no Brasil a gente 15%, 20%. Uhum, sim, mas não foi o que ocorreu. Esse é um ponto, né? A situação não é tão ruim assim. Eu acho que tá todo mundo ruim. Porque, tá, mais da metade das vezes foi possível, mas ainda assim tá sobrando ali quase metade das notícias. Ou das informações falsas não identificadas, né? Fake não identificado. E a gente sabe muito bem que o fake, ele corre muito mais rápido do que a verdade, né? Do que o fato. Uhum. É aquele velha questão, não? O fake se alastra que nem pólvora. Depois que vem o fato desmentindo o fake, ninguém dá bola pro fato mais. São tempos em que não importa mais isso, né? Seja porque ao publicar o fake, você quer popularizá-lo ali, né? Quer que ele tome, que ele ganhe maior... atinja mais pessoas, né? Claro! Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que... o meio, esse é o ponto, né? O meio importa, né? É, tu pode... Sim, o meio importa e o efeito que a pessoa que faz um fake quer, ela obtém o efeito. Claro. Ela faz o... E até vir o fato, desmentir, não sei o quê e tal, ela já teve o efeito que ela queria, né? Ela já conseguiu aquilo que ela queria. Sim, isso então, quando é malicioso, né? Quando o cara faz de propósito. Sim, propósito. Porque eu sim. poderia ter divulgado isso aqui pra ti, achando... Bah, olha o que aconteceu, você iria acreditar porque confia em mim e de repente... Mas assim, não foi um maliciosamente, eu acho que eles não mediram esse aspecto malicioso da coisa toda, né? Uhum. É, mas enfim, cara, é preocupante. Eu acho assim, ainda que fique sobre ali 20%, né? Que 10% que sobrasse, que seria o que sobrasse de fake news não identificada. Pra fake news eu ainda acho que é um número alto, porque justamente por causa desse efeito que a fake news normalmente tem. Porque quando a gente vai fazer uma chamada num vídeo, nós, agora pensando nós aqui, segurança legal. Uhum. Queria fazer uma chamada num vídeo ou uma chamada num corte ali do segurança legal e tal, a gente se preocupa em fazer uma coisa que tenha um, né, que seja que real, que não seja assim, que não seja enganoso. Mas quem tá fazendo fake, cara, pega isso aqui e diz assim, o brasileiro é o mais fácil de ser enganado no mundo por fake news. Não, isso é verdade. Não tá exatamente mentindo. Isso é verdade. Tá, mas tá forçando uma barra, entende? É. Tá forçando uma barra ali, mas enfim, não chega a ser mentira. Concordo, não chega a ser mentira. Mas tu entende o que eu quero dizer? Uhum. Tu faz a coisa de um jeito pra chamar atenção. E o cara que quer mentir mesmo, cara, ele vai falar. Ele vai falar. Vai exagerar isso aqui. Que assim, nem eu consigo imaginar, né? Mas se o monstro procurar fosse mentir muito, quer dizer assim, o brasileiro. Pra variar, está muito abaixo da média mundial. De quem consegue identificar uma verdade ou não na internet. E o que não é verdade, aí tá mentindo já também, né? Uhum. Já tá mentindo. Porque a gente já viu pela média ali que a gente tá bem perto da média. Mas enfim, cara, é o problema do fake, do fake news e dos fatos e... É complicado, eu diria assim, é complicado. Mesmo pra TI aí, mesmo a gente tem situações aí que a gente não consegue nem mais discutir. É, café expresso e café frio, eu não sei, Vinícius. Eu fazer? Sei. Meu café frio vai pra CrowdStrike, que fez um strike na Crowd. Ah, sim, a minha também. Minha também. Claro, óbvio. Fez um strike na Crowd. Lembrando que nós temos que aguardar ainda para ver o que aconteceu, né? Os efeitos disso. O que né? se tem até o momento é atualização, um driver, uma atualização de um driver que foi enviado pela CrowdStrike para os sistemas que estavam rodando o CrowdStrike e que, por causa desse driver pifado, a máquina não botava mais e dava a tela azul. Tanto que a solução é apagar um dos arquivos lá e botar de novo. Em algumas situações até 15 vezes, 15 boots. Então, café frio vai pra eles. Mas a gente não tem mais informações, não sabe as circunstâncias, o que levou isso a acontecer. Vai que descobrem que não foi uma caca da, né, da Crowd Strike, foi alguma outra Sim, coisa. Sim, sei lá. É. Fora do controle deles. Não sei, né? Vamos ver. Talvez surjam coisas novas aí. Se surgir, a gente traz pra cá. Então, mas meu café frio vai pra eles, porque olha a zona que deu mundo afora aí, né? É. E o expresso, Guilherme? Eu sei pra quem eu vou dar. Eu vou dar um café expresso pra todos os encarregados de proteção de dados no país, que agora tem uma regra pra, né, pra gerir as suas atividades. Vão precisar de muito café expresso. Preparem o café expresso, galera. Preparem o café expresso. E escutem o segurança legal, ajuda também. Uhum. O meu café expresso vai pra pesquisa que foi feita. Tá? Pela survey que foi feita aqui sobre... Eu tô mandando o café expresso pra OCDE. Pra OCDE. Tá. Ou ECD, né? Em inglês. Ou ECD, né? Mas para eles, porque esse tipo de estudo acho que é muito interessante, a gente tem que refletir sobre isso aqui. A coisa, quando surgem essas discussões de vamos proibir fake news, cara, como se fosse uma coisa assim, né? Fácil de fazer. Né? É bem proibir, né? Mas não, assim, não, regular, evitar, quero dizer. Regular, etc. Né? Regular as redes, na verdade. Eu acho que a gente resolve mais fácil essas coisas quanto mais informação a gente tiver sobre essas coisas, né? e fazer esse tipo de levantamento aqui, eu acho que é algo bem importante que a OCDE se propôs a fazer. Acho que é legal. Gostei. Café expresso para eles. Eu vou ler o relatório. Tá, tá bom. É, não é aquela leitura mais agradável, assim, mas boa sorte. Né? É, valeu. Ah, 47 páginas só, não é nada assim. Ah, não é um livro. É. Não é um livro gigante, assim, que de repente tu não tá com muita paciência para ler. Tá bom. Agradecemos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.